due luttare in Gericon, Gericon, Gericon. Ven con Giosuè luttare in Gerico, e as muralhas ruirão. Subam os montes de pagar. Chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó.